Boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui de forma presencial, aqueles e aquelas que nos acompanham pelos veículos de comunicação, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Inicio a minha fala agradecendo principalmente a comunidade da Escola Estadual de Ensino Fundamental 27 de Maio e aqui saúdo principalmente a professora Dayana por não se deixar tomar pela desesperança, por ter energia, ter coragem, ter altivez e atuar de forma propositiva naquilo que nós identificamos que é o mais importante numa sociedade, que é a educação de forma igualitária, de forma pública, de forma gratuita para todas as pessoas. E levando em consideração que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 2009, que é esse documento aqui, quando fala de educação, ele diz o seguinte, no capítulo 5º, do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. O artigo 53 diz, a criança e o adolescente têm direito à educação visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, assegurando-lhes igualdade de condição para o acesso e permanência à escola, acesso à escola pública, gratuita, próxima de sua residência e atendimento educacional especializado a portadores de deficiência na rede regular de ensino. É tudo isso, senhores e senhoras, que está em jogo quando a gente fecha um turno inteiro de uma escola pública, estadual, de periferia. Está em jogo o rompimento com o ECA, com o Estatuto da Criança e Adolescente, e o rompimento com todo e qualquer possibilidade de futuro e de pertencimento desses sujeitos no que se refere à sua comunidade. Retirar uma criança do espaço onde ela tem a sua família, tem os seus amigos, tem as pessoas que ressignificam as suas, significam e ressignificam a sua existência, é dizer para ela que ela não pertence àquele local e ela precisa se reestabelecer e se reorganizar em outro local. Isso é muito trágico para uma criança. Então, por isso que eu quero parabenizar a comunidade escolar por ter assumido essa luta e, junto com essa Câmara de Vereadores, a gente ter aprovado então, essa moção de contrariedade ao fechamento de um turno inteiro da Escola 27 de Maio. Quero aqui comunicar aos senhores que nós nos mobilizamos essa semana, nós entramos em contato com a deputada Sofia Cavedon, aqui está o colega também, professor Amauri, que é representante do mandato da deputada Sofia Cavedon aqui no município de Taquara. A deputada que é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Entramos em contato com a doutora Luciana Casaroto, que é do Ministério Público, que tem a pauta da educação na Ondime aqui dessa região. E ambas, né, se colocaram totalmente à disposição para fazer essa luta junto conosco e já nos anteciparam que em escolas próximas de nós, em São Leopoldo, 5 escolas estavam com documento de fechamento de um turno e a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, junto com o Ministério Público, na pessoa da doutora Luciana, conseguiram reverter 4. Então, nos dá essa energia e essa força para lutar cada vez mais para a educação. Aqui a gente não está falando de corporativismo, por eu ser professora. Nós estamos falando de direito. De direito a ter educação de qualidade, próxima da sua casa, com atendimento educacional especializado. É disso que se trata. Bom, também não posso deixar de falar aqui de um evento que foi o Carnaval Cultural que aconteceu aqui em Taquara, no final de semana que passou, no domingo. Quero parabenizar a Vanessa Sanches, que é agente cultural e mediadora cultural, ao José Lopes, que é mestre de bateria da Mocidade Independente Jardim do Prado, e todo o coletivo Pró-Diversidade, que organizaram essa agenda, que lutaram muito para que isso acontecesse. O carnaval é, sim, resistência, o carnaval é, sim, cultura popular, e o carnaval significa muito, sim, para todos todos nós, porque é ali que a gente se enxerga, é uma festa popular das mais corajosas que a gente tem notícia e que a gente conhece e reconhece. Então, quero parabenizar e dizer que estava lindíssimo, em torno de mais de 500 pessoas lá estavam, todos se divertindo, dançando, né, confraternizando, muita gente bonita, generosa e com muita vontade de viver bem a vida. E viver bem a vida é lutar por dignidade por todas as pessoas, e que foi o tema do carnaval também a nível de Brasil. Muito obrigada, uma boa semana a todos e todas.